E aí, vamos começar ou não vamos? Já vai começar. Olá, estamos começando mais um Panicast número 76. Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2009. Meu nome é Jonatas Andrione, também conhecido como... Quinta-feira. Também conhecido como Elifas aí, na rodinha, tá certo? Este Panicast está sendo um pouco atrasado devido ao burro que será tocado. Acho que a publicação dele deve ser até o dia 1º de junho. O último foi dia 1º de maio, tá beleza, né? Como diz o André, tem a missa de 7º dia, tem a missa de 1 mês, tem a não, missa de... Não, quem diz é o alemão isso, né? Não, foi o Leandro Rezende. É, o Leandro que falou que o Panicast tá se findando, mas como diz, o Panicast sempre vai ter, mas não conte com a regularidade semanal religiosa de antes. Então tá certo. Olha só, nós temos aqui hoje André Locutor, tudo bem, André? Sim, senhor, beleza? Certinho pela ordem, então, certinho pela ordem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Temos aqui hoje também a Adri, sempre formosa, né, Adri? Vamos ver se vai dar sorte hoje, esse podcast será publicado, será? Eu acho que... Como? Gostosa! Olá! Será que você vai dar sorte hoje? Será que é decepção? Não vou dar nada. Será que é decepção ou muito tesão? Muito tesão. Eu rap e você bronze. Que gostoso isso, né? Temos aqui hoje também Eduardo, que não é o Stenglish. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Primeira vez? Uhum. Não fique nervoso que nós teremos muito carinho, muito cuidado, tá? Tá certo. Temos aqui o Marcelo de Sena, que ele está sempre aí, né, Sena? Depende da situação, né, seu João Andrione? Bom dia, boa tarde, boa madrugada e boa noite. Porque às vezes tem horas e o podcast às vezes não batem nos horários da turma. Então a gente tá fazendo um rodízio popular, né? Exato, porque o pessoal só aparece aí na parte da noite, né? Os coruja. Ou noite, ou é chamada turma do corujão, né? Que é a turma do Samir, né? Exatamente. Temos aí também Paulinho. Tudo bom com você, menino? Olá, tudo bem, nego? Paulinho. Quanto tempo, hein? Então, mais um podcast. Temos Rodrigo Naschi. Beleza, Rodrigo? Olá, tudo bem? Vamos para esse papo contraído, desconvido aí. Muito ousado. Muito... Baixou um César Polvilho nele, os barbitúricos, e embolou tudo. Tá confuso? Tá confuso? Então escuta, vagabundo. Aqui, então olha só, hoje teremos de trilha sonora, eu achei uma trilha muito interessante. Vocês vão ouvir durante todo o programa a trilha de Teixeira de Manaus, solista de sax. É uma beleza. Nossa! Muito bom. Eu vou até depois encaminhar pro Samir pra ele usar de BG lá na hora do barulho, tá certo? Manda pra lá, de repente ela se mata, viu? Não, mas Teixeira de Manaus, você vai ver que loucura que é. Uma coisa meio lambada, é uma beleza. É bom, Jonas, é bom. É bom. Olha só, então vamos fazer assim, eu vou dividir o Panicast da seguinte forma. Vou dar alguns avisos, depois tem alguns assuntos diversos, o Pânico da TV e o Pânico da Rádio, o resultado da enquete. E também o Pânico Delivery. Na mídia, né, também agora o quadro, né? Isso, Pânico na mídia. Então vamos começar o Panicast, então. Simbora, hemorroida. Olha, pra começar os avisos, vamos lá, a vinheta do aviso. Avisou, avisou, avisou. Ó, Ok, parou. O que acontece? Eu tenho alguns avisos, é o seguinte, a coluna da Lady Dari voltou, ela ficou de férias aí durante 1000 anos, mas resolveu escrever de volta, então fiquei muito alegre e contente, não sei se todos partilham da mesma opinião, mas eu gosto muito dela, que o sábado é um dia que não tem pânico, né? Tem a reprise lá, mas não vale. Então de sexta, de segunda a sexta tem o pânico na rádio, domingo tem o pânico na TV, então o sábado fica essa lacuna. Então a Dari, ela posta lá, ela tem a coluna dela, que é nem só de Pânico Vive o Homem, que todo mundo sabe, né? Que realmente essa é a verdade, todo mundo gosta de outras coisas, então ela escreve lá assuntos diversos. É o espaço dela. Semanas é da semana, né? Exatamente. É o Diogo Mainart do blog. Ela faz o que ela quiser na coluna, então tá beleza. Diogo Mainart. Olha, eu quero propor aqui meu o seguinte. Amor. Se os ouvintes tiverem interesse, a gente volta com a leitura de e-mails. Então, gostaria da participação, né, dos ouvintes, quem estiver ouvindo. Eu não tenho mais noção de quantas pessoas ouvem, eu só tenho uma base dos downloads que são feitos. Então, se quiser a leitura de e-mails novamente no Panicast, mande um e-mail para panicast@gmail.com ou deixe seus comentários no tópico do post, que a gente pode decidir se volta ou não. Ou pergunta única no Twitter, né? Que é agora. Exatamente. Tá vindo bastante. E o que acontece? Nosso twist do blog, a enquete voltou no blog e agora temos a participação dos leitores. Então, quem tiver também sugestão de enquete, pode mandar para universopanico@gmail.com, que a gente publica. A primeira enquete, quem mandou foi, deixa eu ver o nome do rapaz que mandou, um momento por gentileza, foi Almir dos Santos Nunes, de São Paulo, e ele mandou a enquete. Como é que é o nome do rapaz? O nome do rapaz é Almir dos Santos Nunes. Ele mandou a enquete que está lá no blog, que é qual o melhor entrevistadores, ou os melhores entrevistadores são Vesgo e Silvio, Amaury Dumbo, Christian Piori, Robaldo Esperman ou César Alberto Polvilho. Então você vai lá e vota. E aí a última enquete que foi divulgada, que é qual o melhor tema para o próximo 5 Maneiras com Bola. As opções eram 5 maneiras de chegar em casa de madrugada sem serviço pela sua mulher, que ganhou com 64% dos votos. As outras maneiras eram maneiras de fazer dieta e emagrecer com sofrimento para ficar bem engraçado, e 5 maneiras de praticar exercícios. Então foi isso, ganhou 5 maneiras de chegar em casa sem serviço pela mulher. Mais aviso, deixa eu ver, acabou os avisos, então vamos começar a bodega, tá certo? Panicast. Olha só, começando o Panicast então, antes de falar do pânico da TV e do pânico da rádio, tem alguns assuntos diversos. Pânico na mídia. Pânico na mídia, exatamente. Os assuntos diversos, eu entrei na comunidade lá, que é bem movimentada, que é a comunidade do blog dos ouvintes, que é a comunidade Pânico JP, e eu vi que tem muita gente reclamando em relação ao uso do Twitter pelo Pânico, pelo pessoal do Pânico. Então, eu não sei se vocês também avaliam da seguinte situação, mas para pensar, o Pânico já é um programa que está na rádio aí faz tempo. Então, no começo, o que que acontece? O atendimento era só ouvintes pelo telefone. Então, depois já foi criado o blog e o Emílio já começou a ler os comentários dos ouvintes pelo blog. E agora o uso do Twitter, eu acho que é uma evolução natural. Vocês concordam? Ou estou falando bobagem? Posso falar? Tô rica. Eu acho que é válido, sim. Porém, eu acho só interessante por ser um modo de comunicação com os ouvintes, comunicação direta. Mas na rádio, eu acho que atrapalha muito o ritmo, o andamento das coisas. Então é legal, no quesito, comunicação. Agora, o bolo se desligou totalmente do programa, você vai escrever, porra, a gente sabe. Mas você sabe... Durante o programa, não usar. Você sabe muito bem por que que o blog tá... Ou por que que o Bola tá tão interessado no Twitter, não sabe? Não. Bonitinha. Por que que ele tá tão interessado? Porque o Bola está solteiro novamente, e no Twitter, se você for olhar, tem as... A pituleca, rapaz. Então, bonitinha, tem que arrumar a gatinha, né, bonitinha? Exatamente, então o Bola tá querendo ser agitado. Eu sou bobo, bonitinha. Tá querendo ser agitado. Vai no Twitter, vai. Então, eu acho o seguinte, eu senti, não sei se é coisa da minha cabeça, mas o pessoal lá ficou reclamando do Twitter e tal, mas quem tá ali sendo visado por eles... Samir Joker, Couve Flor, Ana Ju CM, não sei quem, o pessoal tá gostando. Igual tem os ouvintes ilustres do Twitter e tem os ouvintes ilustres da rádio, que é o cara lá dos colchões, Adri, o Samir. Adri não liga, mas vamos presentear. Ah, tá. Mas bom, nos auros tempos, antes, né? Mas quando se fala o nome de Dri lá, bem, né? Você é conhecida na rodinha, viu? Só falar da Adri lá, ele, Adri, Adri. Quando eu falo do seu nome, gosto muito. Quando fala do seu nome, você é conhecida na rodinha, viu? Eu sou testemunha disso, viu, Jonathan? Aí, ó. Só uma parte, eu sou testemunha, sabe por quê? A hora que eu falei em Dri, no dia que eu fui lá no Pânico, o estúdio parou, entendeu? Falei assim, sou amigo da Dri e tal. Ah, Dri, peraí, amigo da Dri. Cê falou, amigo da Dri é amigo nosso. Você falou que era amigo da Dri, você ganhou até uma água mineral, né? Ganhou até um pente da Jovem Pan. Um adesivo. Com certeza. Um adesivo. Eu ganhei um pané da Jovem Pan. Ele falou e eu não ouvi nada. Legal, beleza. Pode continuar falando de mim, que quando eu falo de mim, trava tudo. Pô, você ouviu, não. Então, peraí, não. Agora eu vou acertar as contas no bom sentido. Dri, só você ver um vídeo, né, que... Não sei se você viu o vídeo do dia que eu fui lá na Jovem Pan, eu falei um beijo pra Dri. É verdade, isso aí tem documentado. O Rabinho tava lá, e o Rabinho é um porco, gente, é por isso. O Rabinho é gente boa, viu? Gente fina demais. Ai, André, Dri, pra você também. Agora eu vou salientar um negócio seguinte. Naquele dia que a Adri ligou lá no Pânico, que o Carioca tratou ela super mal. Nossa, fiquei muito revoltado. É a lei, eu falei, eu não, gente. É a lei do Rio, rapaz. É a lei do Rio. Ah, legal, eu tô por dentro. Se ela não apostigada, né? Eles arrumaram a televisão. Programa bem. Aqui, vocês citaram aí o nome do Rabin. Alguém viu ele lá no Furfals, na MTV? Nem assisti. Eu assisti a reprise, um pedacinho. E como que é? Mas ele quase não apareceu no pedaço que eu vi. É mesmo? Não teve uma participação muito significativa, não. Aparecia mais o Adnet. O Adnet aparecia direto. Tá. É que eu peguei o finalzinho do programa. Ah, mas o Adnet é o cabeça, é o estrela, né? É o tutinha lá da... Vai, o Adnet tá bem com a Volkswagen até hoje. Tá sempre fazendo anúncio da Volkswagen. E o Ratinho, hein, Senna? E o Ratinho? Não, pera aí, gente. O Pânico da Rádio, vocês já estão pulando o negócio. Nós estamos na parte de assuntos diversos. Na televisão. Calma. É o Ratinho. E o Ratinho, Senna? Pera aí, rapaz. Quando eu conto do rádio, Rodrigo, estamos falando sobre Pânico na mídia. É o Rodrigo, não é o Paulo, né? Não, beleza, tá sabendo também. Ó, pera aí. Só olha só, outro assunto recente foi a Sandy Capetinha, Regiane Brunkel na Sexy, que eu agradeço ao Senna que postou um link lá, né, para todos. Então, eu gostei mais da outra revista anterior que ela tinha posado lá com a menina. Eu achei que deu um close mais generoso na pericota. Teve poses mais pornores, eu acho que a outra revista teve uns closes ginecológicos. Eu vou dar um palpite que eu acho que já ela vai aparecer num filminho aí. Opa, estamos torcendo pra isso. Hora que o saldo bancário deu aquela apertada. Jonas tá ficando safado pra caramba, velho. Eu? Não, tô fazendo um comentário acerca do ensaio, belíssimo ensaio, entendeu? Foi num casarão aqui em São Paulo. Tava olhando pro capô do Fusca, velho. Crete. Aqui, vocês viram a revista, gostaram? Eu vi o link lá, eu achei de muito bom gosto, eu achei muito bacana, mexendo com a sensualidade. Eu gostei. Quando focaliza de trás, ela indo, que nem diz o Marco Aurélio, quando ela tá indo. Quando ela tá indo. É muito bonito. Mas eu achei muito sombrio demais. É porque o ensaio é meio capetinho. É, porque era capetinho, mas não precisava ser tanto também. É, uma alusão meio ao demônio, uma coisa assim. Foi muito escuro. Zé do Caixão, né? Isso, exatamente. Será que recebeu alguma coisa? Que ele que deu um apelido pra... Quem? Quem que deu um apelido? Vovô. Ah, tá. Quem? Ah, mas isso foi o vovô Emílio? Senhor Surinas. Eu acho que isso aí não tem, né? Só se fazer um registro lá no, nas patentes e. Marcas de patentes. Tem gravado, não. Gravado, né? Olha só, outro assunto é o seguinte: o Vesgo ganhou 30 mil do Netinho, daquele soco que levou. Ai, ai. E o segundo lugar tá pensando em mais grana pra tirar do Netinho de Paula. É verdade, a justiça aí se fazendo, né, valer. E outro assunto, alguém quer Polina, comentar, né, sobre na, o... Na paparazzi, né? Peraí, calma, Senna, você tá nervoso. Calma, Senna. Alguém comentou? Senna tá na excitação hoje, rapaz, que olha... É verdade. Aqui, ninguém quer comentar a respeito disso, o Vesgo ganhou 30 mil, se bem que 30 mil pro Vesgo, né, o quê? Não é nada, né? 30 mil? É o salário dele. 30 mil ele vai tirar um... 30 mil é o que ele ganha pra fazer aquele merchan do TJ Net. É, TJ Net. DJ Net. É, olha só, e outro assunto que eu, infelizmente, esse podcast seria gravado na próxima semana, porque no próximo domingo, dia 31, às 8h30 da noite, na Rede Record, vai estrear o reality show A Fazenda, que vai ter o Mendigo e a Samambaia. Então eu queria deixar esse podcast... Eu queria deixar esse podcast pra ser gravado após a estreia da Fazenda, só que infelizmente não foi possível. Então, pro próximo já vai ter alguns episódios, eu acho que o pessoal vai comentar bastante a respeito, então não perda A Fazenda, que estreia agora neste domingo, tá Coloca certo? Coloca o vídeo do Cassete pra gravar, né? Porque vai ser bem no horário do pânico, né? É, mas muito aí bem. Se eu tiver ruim, né? Se você tá assinando uma matéria que você não gosta... Ah, quando aparecer o povo de vídeo, você pode trocar, tá? Pra gente falar bosta, né? É o que? Ai. É o que a gente nossa, conversa. Nossa, sério? Tá revoltado, da Adri, hoje. É o que a gente já conversou antes. O Pânico, por ser um grupo com muitos integrantes, cada um tem o seu favorito. Então tem um ou outro que você não gosta. Tem gente que não gosta da Sabrina, tem gente que não gosta do Polvilho, tem gente que não gosta do Christian. Então na hora do quadro que você não gosta, na hora do merchan, entendeu? Vai lá e troca de canal e dá um confere. Mas também eu acho que... Diga, Adri. O ruim é quando você não gosta mais, você percebe que existem mais pessoas que você não gosta. Porque tem coisas que você realmente gosta. Aí você começa a analisar o que tá valendo a pena. Exatamente, é aquele lance, como o Samir mesmo diz, como nós somos mais chatos do que a grande maioria dos telespectadores, porque tem aquele telespectador que vê o negócio e pronto, divertiu, acabou. Agora não, a gente é o chato que fica discutindo, fica fazendo blog, fica fazendo podcast. Nós isso somos, é coisa de nego tonto. Como diria. É porque, não, é porque o Emílio somos. Falou, né? Tem nego tonto e crítico. Nego trouxa. Exatamente. A gente tonto e nego trouxa. Filho do bosque. É o Zé Crítico que nós somos. Nós somos o Zé Crítico e o Zé Crítica. Então, Maria Gazinha, tá? É os arquitetos de obras prontas. Isso, muito bem, Jonathan. Então tá certo. Teve também a bola levantada aí pelo Senna, da Dani Bolina, que agora, né, arroz de festa, tá em tudo quanto ego, paparazzo e furico, né? É pra falar do pânico na mídia, né? Eu acho que vai caber essa notícia, essa curiosidade. Pânico na mídia. Qual curiosidade da Dani? Eu vi, a Samambaia não tá mais no pânico, mas a Piu Piu tá. Sim. Não sei se vocês já sabem, elas gravaram uma música, num DVD, de uma banda de forró chamada Cavaleiros do Forró. O quê? Nossa, tem uma faixa, tem uma faixa lá, elas entram com a agasalha, as duas, né? E o cara começa a dançar e passar a mão nelas. E elas vão tirando cada pecinha de roupa até ficar, por exemplo, a Samambaia com aquele biquíni dela e a Piu Piu com o maiôzinho dela. É, e o cara mesmo? Toma e passa, né? Olha. É Cavaleiros do Forró volume 4. Pega esse DVD aí, vídeo e coloca nesse. Jesus, legal. Legal, tá. Legal, tá por dentro. E a Salimene também, né? Também que achou. Julie, a bunduda. Aqui puxou o tapete da capetinha. Não, ela puxou da Gabi Monteiro. Ah, é? É. Ah, então tem uma vaga então em aberto. Só que a vaga tá meio complicada de tampar, né? Podia botar a massa gente, vocês não acham lá. Que eles vão aproveitar uma dessas menininhas, porque a gente que escuta, que gosta do pânico, que curte o trabalho deles, será que essa vaga não vai ser preenchida por uma tuitete? Opa, fica a dica, hein? Samile Joker? Oi. Samile Joker tá bem amigona do pânico, né? Esses dias vocês ouviram na rádio a Amanda, o Emílio falando que teve uma fanquete, um para a memória foi a Julie. Essa nova. Então, ela foi uma ouvinte do Pânico. Ela não, o que ele tinha falado era que eles foram entrevistar uma dessas capas de revista e a Júlia, isso, de sexy, de sei lá das quantas, e ela foi acompanhar a capa de revista, e o Emílio, que não é bobo nem nada, já deu um bizu, falou, porra, mas essa menina é mais interessante que a que tá posando na capa. Que é a principal. É, mas mesmo assim, mas você vê que uma situação que se criou-se, olha aí onde ela tá agora. Então não descarta essa possibilidade que o André disse aí não, hein? É, rapaz. Então vamos fazer a campanha. É, e a Samile tá bem amigona, né? Fazer a campanha Samile Joker pra... Não, aí ela tava se oferecendo, perguntando se tinha um tradutor pra sexta-feira, porque ela poderia ir lá de grátis ainda. Ah, é, que amanhã é sexta-feira tem... Você viu também, Paulo? Você viu isso aí? Eu vi, eu falei pra ela, falei, Robert. Figura, né? Em troca dessa disposição da figura, ela faz o serviço de graça. Deve estar. Ela já faz uns 3 vezes lá também, tá direto. Já lá deve ter cedido umas 4 vezes ali. Tá se tornando. O que eu quero saber do Senna, o que ele acha esse pessoal do Twitter, tá indo lá mais do que ele? O que você acha disso, Senna? Pra mim, eu acho que é muita forçação de barra, né? Que eu sou o que mais colabora no Pan desde o início, em 7 anos, Jovem Pan. É o que mais colaborei nesses últimos tempos. E você... Senna, uma piada, Senna, agora. Piadas? Ô, só Senna, no... Porque você não vai pra TV, Senna. Não, peraí. Você não vai pra TV. Fazendo balanço desse só do Twitter. Ordem. Por falar em Twitter, Senna, você vai fazer um Twitter ou não vai? Eu não vou fazer. Assim que tiver uma versão em português, eu vou fazer. Não, fazer bem, Senna, inglês, japonês, eu não faço. Você viaja a Europa. Não, Senna, a gente dá as dicas, Senna. Tem que fazer um Twitter do Arte da Bola, pô. Senna, moço. Eu sou difícil montar mensagens de 140 espaços. Rodrigo. A gente percebe. Peraí, a ordem. Fala, Rodrigo. Rodrigo, com essa voz que você tem aí, sexo maravilhosa, dá um recadinho pro Senna, pra você não abrir o Twitter dele, vai. Eu já falei off com o Senna, você pode deixar. Ah, legal. Que ordem, peraí. Vamos continuar aqui que o tempo é corrido. Olha só, então, algum assunto diverso de pânico na mídia, algum acontecimento recente, alguém uma quer coisa comentar? Que aconteceu nesses últimos dias sobre pânico na mídia, lembrar uma coisa bem bacana que vocês vão gostar, né? Que é essa história da festa da Sabrina, que ela ganhou o vestido mais longo da festa da Contigo. Ah, Senna, aquele branco que ficou com o rabão? Ou outra coisa também que vocês podiam falar. Da declaração da. Que o pessoal questionou no pânico dessa declaração da Bolinha falando. Eu só tô fazendo uma fé com o Adriano e não namorando no dia 12 de junho. Ah, Senna. Veja! ok. Então acho que não tem mais nada, né? Então vamos agora falar do pânico na rádio, pode ser? Vocês permitem? Vamos lá, faz um resumão da. Sim, senhor. Então, tá certo. Olha, então, o pânico na rádio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um apanhado, eu acho que tiveram entrevistas mais relevantes do que outras, então eu deixo livre aqui para quem tiver um comentário a respeito. Então, as últimas entrevistas que tiveram foram do Ratinho, do Latino, da Júlia Paniquete, do Fábio Rabin, veja você, e do Márcio Ribeiro. Essa combinação também é outra de Vivi Fernandes e Jamil, Fanny Pacheco e Miss Brasil 2009. Olha, em relação a essas entrevistas últimas que teve, eu acho que é muito estranho ver um igual o Rabin, que foi integrante, para depois convidado. Vocês não dá uma coisa estranha, não dá? Não, gente, uma boa relação, só isso. Não, mas tô falando assim, o cara sai de integrante para voltar a ser entrevistado. Não, mas eu vejo que tá, de voltar às origens, porque ele começou como entrevistado, convidado, participou do programa e agora... Do qual você pesou e o qual você ganhou, né? É que agora ele é estrela, né? Agora ele é estrela. Ele tá na MTV, a MTV tem mais cacife e tal, entendeu? Ele foi lá. Eu acho que a entrevista poderia ser melhor se o Márcio de Ribeiro não tivesse ido. Jonas, é o seguinte, eu falei com o Rabin pelo MSN. Sim, Rodrigo. E ele tava falando pra mim o seguinte, que ele achou muito bom o fato de ele ter ido lá no Pânico, tal, ele e o Márcio, divulgar o trabalho dele, porque é tão tá que ele até no MSN e na rádio também ele falou que ele tava com medo daquele show que ele ia fazer, não lembro se foi em Natal, não lembro agora o local certo. E ele acho que pra ele se sentiu se muito bem. Foi como se ele voltasse às origens, entendeu? Foi isso que ele falou pra mim. Agora, sabe, Agora eu fico pensando, uma coisa, por exemplo, eu não lembro quem falou, se foi o Leandro, que estava conversando com não sei quem no Rabin, logo após que ele saiu, mas o Rabin alegou que a saída dele era porque ele queria dedicar mais tempo pro stand-up. Aí ele vai e entra na MTV, é meio estranho, né, não? Porque se ele vai entrar na MTV... Não, aí, peraí. Ah, não, mas aí é o seguinte, assim, é o que eu soube. Teve um problema lá, que o pessoal comenta, que até o Emílio deu um bisu lá pra tudo ficar na encolha e tal. O negócio lá do César Apóvido e o Rabin, não sei se vocês... Ah, isso aí é história. Não, não é, isso é fácil. Fogueira das vaidades. Gente, uma coisa, eu acho que é gravado pro Pânico. Outra coisa é gravado na MTV. Na MTV existe todo um cronograma. Eles não dependem de eventos. Putz, tem um evento hoje, tem que largar o stand-up e correr pra lá. Então, pra ele é muito mais fácil. Assim, ele saiu por causa disso, não pra ele ter mais tempo de stand-up. Sim, divergências com a agenda, né? Exatamente. Não dá pra fazer stand-up e Pânico. Porque são as coisas que elas têm seguido. Nesse aspecto aí, no dia que eu fui lá no Pânico lá, eu vi o Christian Pior virando pro Polville e falando: e aí, como é que você tá fazendo com a agenda do Desnecessário? Você tá conseguindo conciliar? Aí ele tava falando que tava tendo problema com isso aí também. É, porque aí chega uma hora que você tem que abrir mão de uma das coisas. E eu acho que ele foi sábio, porque ele escolheu algo que eu acho que é a base da carreira dele aí. Não é Pânico. E aí acho que a gente também tem que considerar que no Pânico, Rabin leva o Rabin. Eu achava que, tá, gosto muito dele e tal, mas ali ele não tava encaixado, ele não tava sentindo bem, ele não se aprontava. É claro que deu tá pelo que é melhor pra ele, onde realmente ele se sente bem pra ter o stand-up. Então é como se na MTV ele tivesse uns horários certos e não influenciasse. Não, não é como se ele tem, tipo, amanhã a gente vai gravar, beleza. Agora no Pânico não, no Pânico, olha, vai ser uma loucurinha, amanhã você tem que ir, porra, como que ele vai fazer? O Pânico vive disso, é uma coisa muito de momento, né? Então, não tem nem como ele se programar. Eu lembro que teve um show que eu fui dele, e pô, o cara chegou, o show começava às 10h, ele chegou às 10h30. Por quê? Porque eu tava gravando. Então, pra ele é complicado. Então, realmente, ele teria que abrir mão de uma coisa ou outra. Mas será que a proposta da MTV veio só depois da saída do Pânico? Ou quando ele saiu do Pânico já tinha mais ou menos... Depois da influência do teste do Adnet que emplacou, mas vamos pensar em alguma coisa da mesma classe. Olha, eu não posso afirmar, mas isso veio antes. Depois ele só... Já devia ter um projeto, né? Alguém gatilhado, exatamente. Ah, com certeza, com certeza. Aí ele falou, não, vou sair do Pânico que não tá legal, MTV tem uma ali coisa, o pilotinho ali que não é gravando, né? Outra. Então... Se a gente for parar pra pensar, ali no Photos, quer dizer, ali ele tá no ambiente dele, porque se ele tá na MTV com a Gine, e com a Dani, que os dois fazem comédia ao vivo com a Gine, ele tá mais do que em casa. Né? Já sente em casa, exatamente. Isso aí, realmente. Se bem que o Desnecessários também, todo já quase faz parte do Pânico, né? Porra, infelizmente, né? já deu pra reparar. História num biquinho lá. Que não gosta muito dos necessários. É enfadonho, é chato, é despropósito total aqui. Eu não gosto. Ele é um. Aquele polvilho é uma pessoa metálica e sai de graça. Eu gosto do Edu. O Edu no stand-up é ótimo. O polvilho, porra, eu tenho muito, muito, muito ódio. Aqui, gente, entrevista do Latino que teve. Foi anteontem? Terça. O Latino, acho que o Emílio, todos nós já sabemos que o Emílio é Zé Média, que a única vez que ele desceu do salto para ir contra o entrevistado foi com a Marieva, né? As outras vezes todas pode ser o lixo que for, que ele não deixa... Ele paga mó pau, ele não deixa os integrantes destruírem a pessoa. Agora o Latino, gente, pelo amor, né? Assim, eu sei que o cara ganha muito dinheiro e tal, muitos sucessos, mas a música é ruim demais, né? Lixo. Sabe o que eu queria? Eu queria ter acesso ao iPod dele, que ele disse que tem Kelly aqui, Latino, porra, queria mesmo ver isso na sociedade. O Latino agora tá roubando a faixa do DJ Malboro, vai nas festas dos ricos, né, do César Diniz e Companhia Limitada. Mas, nego, ele vai tomar outra chifrada da loira lá também, de outra loira. Ele é lá na fazenda. Na fazenda, ele vai ser a segunda. Vai ser o segundo que ele vai tomar. Não, Paulinho. Olha, mas sem querer ser... Na coluna de fofoca, aí, tá aí, da Hyper. Que eles vão ser eliminados da lanterna, hein? Isso, eu também vi essa notícia aí de que ele ia. Como é que é? Como é que é? Fala aí, Dri. Que ela não vai entrar? Não, que falaram que eles vão terminar o namoro antes de ficar solteira. Justamente pra já dar aquele, né, né, impacto. Ah, então ele já sabe que vai tomar a peruquinha. Agora eu caso 10 reais. Eu caso 10 reais aqui no chão com vocês que o mendigo ganha. Eu aposto no mendigo que ele ganha. Você acha que ele ganha? Ou... Falta, porque beleza falta. Não, sabe o que eu acho que ele ganha? Porque, por exemplo, como é que vai ser essa. Você que deve estar conhecendo mais esse negócio da fazenda? Vai ser que nem o Big Brother, vai ter os paredão, votação, ou vai ser eliminação entre eles mesmo? É, o que acontece? Teve um videozinho rapidamente divulgado no YouTube, do canal da Record lá, não deu muitas informações a respeito do método que será utilizado para eliminação e tal, mas vai ser aquela coisa mais ou menos um líder e o pessoal... Vai aquele esquema de reality show de Big Brother. Vai ser o povão mesmo que vai decidir. Mas eu, assim, não sei dos outros participantes, eu nem sei todo mundo que vai participar. Eu sei que é uma cantora, tem a do Latino. A Dani Carlos, né? Dani Carlos. Que foi a do Gabriel Braga Nunes. Bom, eu sei que as estrelas maiores são o Mendigo e a Samambaia. Aí você tira o resto, né? Não, mas eu digo que sim. Mas peraí, mas eu vou discordar de você, Paulo. Mas isso aí é pra gente que gosta de Pânico, que tem uma história junto com. Uma afetiva junto com ele, mas não para as pessoas que assistem a Record, por exemplo, que não tem nada a ver com Pânico. Mas eu acho o seguinte, olha só, repara para você ver, quem gosta do Pânico é quase unanimidade que... Isso, que o mendigo... Que o mendigo, ele todo mundo gostava dele, não tinha ninguém que você via falando, não gosto do mendigo, é chato, não sei o que e tal. Então assim, tanto que o quadro de maior sucesso era vou não vou, entendeu? Então eu acho que o fato do mendigo estar lá no reality, eu acho que vai abocanhar assim, grande parte do público que gosta dele. Eu acho que vai conferir, pelo menos é a minha opinião. Ó, eu acredito, não sei se vocês, ainda tocando nesse ponto, só uma com licença aí, Jonatas, só uma análise aí, eu não sei se vocês concordam comigo, a turma da mesinha aí. Eu acho que o mendigo vai ser o cara que realmente vai bagunçar o coreto, vai ser tipo, vamos dizer assim, o cara que vai agitar lá, entendeu? Vai encher o que a hora. O Jota fez e tal. Eu acho que vai ser o cara que vai armar mais ou menos os debates, né? As polêmicas, os barracos. Você não acha, não, Senna, que pode ser isso ou não? Acho que pegando o histórico dele antes da fama, né? De garoto revoltado, que a Record queria. Eu acho que ele vai encher a lata, rapaz, fica quieto. É. Eu acho que. As festinhas, compadre. As festinhas. Carlitos. Eu acho que o trem vai ser bom, viu? Vocês viram o bicho? Viram um vídeo? Eu vou, hein? Pera aí, fala, Rodrigo. Vocês viram um vídeo no blog do Vesgo? O mendigo com o Rodrigo, ou com o Vesgo, né, no caso, e algumas pessoas assim. O mendigo tava bebaço, cara. Até o Rodrigo olhou assim, o Vesgo chegou assim e falou assim: Brasília? Bebaço, que não sei o que e tal. O cara começou a zoar ele, que ele tava bebaço. Não sei se alguém viu aí, da mesinha, como diz a André. Não vi, porque o blog do Vesgo deu um puta bezil. Veio um hacker lá, colocou um trojão, um cavalo de Troia. E aí agora... Não, mas tem um tempo já. Já tem um tempo já. Ah, não. Beleza, tá acompanhando bem. Vamos voltar para o papinho. Eu quero só aqui saber se o Eduardo está vivo, que até agora não falou nada. Eduardo! Ô Adriano, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Eduardo? Eduardo, você quer dar um... Já estamos na metade do programa, você quer dar uma opinião a respeito de algum assunto tratado até agora? O Simar de Oliveira. Então, esse negócio que você falou aí da fazenda, sei lá. Beleza, já falou. Peraí, Paulo, cala a boca. Fala aí, Eduardo. Eu tava vendo ontem o jogo, né, do Manchester e do Barcelona, e o cara da TV da Record falou, né, que vai ser, como vai ser o esquema lá. Que vai ser, que eles vão votar entre eles, acho que vão três, um paredão assim, e depois... O público que vai votar. Ah, então é igual, o esquema é igual o Big Brother, então. É igual o Zé. Demais. Peraí, mesmo quem falou Rincon? Vamos voltar para o papo da. Pera aí, deixa eu só entender quem que foi que falou isso. Ah, então, foi o cara que organiza essas coisas aí lá dessa fazenda aí. Ah, tipo o produtor, o alguém Júnior. Lá. É. Ah, o Brito Júnior, o Chico Bento. É, ligaram pra ele no meio do jogo, nada a ver. Ah, sim. Ah, mas isso aí já é. Isso aí é uma prática antiga utilizada nos. Aqui, não, mas isso aí é uma prática antiga utilizada nos veículos midiáticos. Midiático. Que é pra poder pegar todas as parcelas da. Como é que chama? Da população. Porque tem gente que só assiste TV de manhã, tem gente que só assiste TV à noite. O target, né? O target da Record. Tem que pegar o target. O target é bonito, pessoal. Tá violento, hein, André? Até porque, veja, vê de bem. Olha só, vai ter muitas mulheres lá de biquíni tomando sol. Ai, então, assim. Loucura, meu Deus. O que acontece? O público masculino que assiste o futebol vai querer ver as mulheres lá se bronzeando, entendeu? Então, é o target. Eles vão querer ver o quê? Tirar o leite. As vacas, né? Limpar os porcos. Por que as mulheres vão ver isso, então? Já que os homens vão ver isso? Tem o mendigo, quem mais? Opa, tem? Foi coisa melhor até, né? Eu não sei quem de homem que vai participar. As mulheres vão querer... Os nomes que eu apurei, né, ó. Tem até um amigo do Giannichini aqui, na lista que divulgaram ontem. Uma possível lista, que pode ser a lista que vai entrar, ô, Jonas, que eu fui buscar. É mesmo? É. Você poderia dizer alguns nomes, Ocena? Com pelo licença do grupo. Podem estar aqui, é o que o pessoal do Nelson Gomes apurou, né? A Dani Carlos, que foi esposa do Neo Braga Nunes, que foi da Globo. A Samambaia, como já falou. A solteiríssima Babi Xavier, que até fez anúncio de procura-se um namorado no blog dela. Pode, né, só dar uma olhada. Eu quero. Além da Mirella, a tia da Vanessa Camargo, a Luciele Camargo, a noiva do Denilson. Agilidade, Senna, quem mais? A Franciele Freduzessa, que ela dá uma subidinha aí da época do Grande do Ribeiro, na Globo. É mesmo, aquela, rapaz, essa tem coragem. Tem aquela, ela fez também, foi um comercial de refrigerante também, não é, a Freduzessa? Fez sim. Quem mais? Quem mais? Outro é a Bárbara Cobold, que era do plano do Otávio Mesquita. Ah, Bárbara, opa, que ela dá a propaganda da nossa, da que beleza. Ai, que delícia. E outra que não sei se é essa pessoa vai, porque tá maior, vai ser o maior barraco em Brasília. Quem? Você não sabe se vai ou não. Aquele tô deputado apurando. Que pegou dos Marina pontos. Manteiga, ah, a sim. Filha do ministro Guido. Opa, boa. Você sabe. Achei que era aquele lá que pegou 200 pontos na carteira. Achei que era o deputado lá que tinha pego 200 pontos na carteira, que matou uns 5 negros, atropelado. É, mas então, aquele lá não é Brasil, tá sabendo bem. Aqui, então vamos aquele continuar. Aquele do Paraná. Agora só saber dos homens comentados, né, que eu fui apurar pra vocês. Sim, diga os rapazes. Tirando o mendigo que já foi falado, o outro é o Theo Becker, que fez... Não conheço. Não conheço. Ficou conhecido numa novela Globo Celebridade. Certo, quem mais? Aquele decorador Fábio Arruda. Preciso de um companheiro. Quem mais? Ô, Senna, público gay. Vai ter alguém pro público gay, Senna? Tem um amigo do Giannichini que vai participar, que é o Milo Moreira. Colega. É gay. Preciso. Quem mais? Acabou? Tem o Jonah Rugnussen, que fez novela na Globo um tempo atrás, e o Jonathan Nogueira. São dois atores que agora... Jonathan Nogueira. Então vocês repararam que o mendigo é o mais conhecido e ele vai ganhar. Tá aqui gravado e registrado. Eu te falei, eu não te falei. Oi? Eu não te falei que, ó, falaram que os artistas melhores eram o Samambaia e o Bendigo. Você imagina o resto dos artistas, ninguém conhece. É. Todo só artista sensacional. Mas a Babi é conhecida, gente. Ah, a Babi é... Ah, é. E a Luciele? Tá na capa da Veja essa semana. ela e o Obama, de mão dada, né, a casa dela. É, não, eu não sei se na capa da Veja, mas de vez em quando ela não sai nas revistas chiques e famosas. Ai, ai. Ah, eu vejo mesmo essa revista. Ô, gente, continuando aqui. Eu também vejo, né? Pera. Vejo na banca. Continuando aqui, senão não dá tempo. Vai, Jona. Alguém quer falar sobre o Ratinho? Ratinho ontem, alguém Ratinho, quer falar? Opa, sou fã. Gosto muito, gostei da entrevista dele. Pode falar, Paulo. Não, eu gostei. Foi bem legal, assim. O Ratinho tem muita... É sensacional, né, cara? Eu poderia ficar horas falando aqui. Então vai. Eu já fiz isso o programa do Ratinho. Cite 12 motivos pra amar o Ratinho. Ele tinha um programa na Record, ele quebrava as coisas, ele descobriu o ET Rodolfo, 3. Azulão. Grande 4, coisa, viu? Ela. Não, mas é legal. Não, agora falando sério, o Ratinho é bacana, eu gosto. É que eu sou fã também, né? Fã dos seus fãs? Eu já fui no programa dele, no tempo da Record. Você já foi no programa do Ratinho, rapaz? Tinha rapaz! E aí, eu gostei das tiradas, sabe, Jonathan? Gostei das tiradas dele lá. O programa é tão bom que acabou. O programa do Ratinho é tão bom que acabou. É bom que você tá ligado, né? Saiu do ar. É bom que você tá assistindo o SBT e você sabe que ele voltou, né? Eu tô falando a fórmula do programa que a gente tava dizendo. Aquela coisa assim, mudou muito. É que nem ele falou no lá na rádio lá, o Silvio Santos tomou conta da bagaça, né? Aí ele começou a seguir as ordens do Silvio, aí foi onde o programa se decaiu, né? Mas eu digo assim, o tempo bom dele era na Record mesmo. Eu comecei a falar isso agora, pô. Na Record era bagunça, é que nem o Pânico na Rede TV. Se o Pânico sair da Rede TV, perde a graça. Mas o Pânico vai pra Globo em setembro, o Emílio falou isso. É, não, mas primeiro, não, mas primeiro começar... ele foi pro Futura. É, primeiro é pro Futura. É Futura fazer um aí programa pra passar... jovens. Aí depois eles devem pegar o lugar do Serginho Grosman ou entrar na sequência, né? É, vai aí, vai ser bom. O programa Pânico, 4 horas da madrugada, num sábado. Agora depois do nosso programa tem Pânico. Nesse dia eu ri demais. 5 da manhã, né, o negócio. Aqui, vai ser antes do telecurso do Rio. Não, antes do Padre Martelo, que vai ser. Não, vem, ó. Aí o Emílio chega assim, o Emílio chega assim e fala assim. Peraí, só um minutinho, o que foi, Dri? Gente. Peraí, Dri, fala. Não, nada, eu falei que é bom esse horário que você já chega da balada, senta na frente da TV, assiste o Pânico e depois eu dormi, é o horário que eu chego. Isso. Depois tem o Padre Marcelo. E o texto bizantino. Aí você confessa os pecados, né? Ai, a Emily vai fazer propaganda do Telecurso 2000. Pra você, Chuchu, que não tem o primeiro grau, compre as apostilas do Telecurso 2000. Você que na Globo, deixar aí, de ser pouco... um jegue, Jonatas. Na vocês que estão ouvindo. Na terça-feira é do Charles Jegue. A participação hoje teremos Emílio do Pânico aqui no Caceta. Nossa, já pensou o Emílio no Caceta? Ai, meu Deus do céu. Não quer saber minha parte do Ratinho, né? Dos meus duplos encontros? Fala, Senna. Ah, é, o Senna. Isso, Senna. Conta um pouquinho pra gente, Senna. Primeiro foi há 15 dias atrás, quando ele participou do AM, que ele virou o AM de cabeça pra baixo. Certo. Pode até pegar o áudio aí, ele reclamando no debate esportivo que tem lá. Não, Senna, sem áudio, vai, Senna, rápido. E aí depois, encontrei com ele ontem e consegui corresponder, ver se os contatos que eu tenho com ele são os mesmos, e tirei a fotografia, que logo vocês vão ver no Orkut. No meu álbum. Essa você vai leiloar também, Senna, final do ano? Essa autógrafa não dá pra leiloar, porque esse autógrafo tá personalizado, então... Você tinha que ter pegado um autógrafo pra leiloar final do ano. Que mais, também Senna, gravei que um aconteceu? Depoimento do Ratinho pra usar futuramente quando voltar o podcast, quando o editor aparecer. Quando o editor... O editor tá desaparecido. Recompensa é uma mariola e uma camisa e um kit do junina, Pan. Né? Dá pra essa junina. Um chinelo. Não, dá só o kit da Jovem Pan, que é 2 jogos de baralho, 4 adesivos e um boné. Eu ganhei porque eu pedi pra Amanda. Eu pedi, eu falei, Amanda, não tem um brinde aí? Ela, peraí que eu vou buscar. Olha, ele vai tomar um brinde. Puta mendigo. O dia que eu fui, eles deram pro meu filho... um adesivo, um chaveiro e um boné da Jovem Pan. E quando o Emílio me convidou pra ir na Pan, ele me deu uma camiseta da Jovem Pan. Tipo, pra mim, dois jogos de baralho, que eu nem sei jogar baralho também. Então. Ah, eu sei, manda pra mim. Quando eu for pra Itanhanhen. Itanhanhen? Passa aqui e pega o jogo de baralho. Tá na embalagem ainda. Opa! Olha, continuando as entrevistas na rádio, pra gente conseguir falar quase tudo. Olha, é uma piada a Fanny ir no Pânico falar que vai lançar livro, né? Para com isso. Para. Não, mas é a mania do ex-BBB, né? Que quem? Não dá certo, aí ele fala que vai lançar um livro sobre os bastidores do BBB. Não, mas você me diz, quem em sã consciência vai comprar um livro da Fanny pra ler o que que fez lá embaixo do edredom e negócio do Big Brother 3? Ninguém quer saber mais. Não, mas porra, isso aí já deu, né? Ah, negócio é, quem que compra? E ainda falou que perdeu a vaga. Não, você joga no YouTube, você já vê as broncas do Boninho lá, que não foi pro ar. Não, e outra coisa, ela falou assim que o livro dela não foi lançado no final do ano porque ela tinha perdido a vaga pro Cadu Moliterno. Mas quem que vai comprar um livro do Cadu Moliterno? É, começa por aí. Agora diz aí. Só um minutinho, Pera, vamos organizar aqui. Paulo, fala. O negócio é o seguinte: olha, eu acho o seguinte, se não tivesse gente interessada, se não tivesse gente querendo fazer, entendeu? E acontecer no Big Brother, ou querer ser. É, aparecido nas comunidades de Orkut e tudo mais, o programa não existiria mais, já estaria fora do ar há muito tempo. Que é o Big então, Brother? Se o programa tá no ar, tá dando audiência. Mas a gente tá falando do livro, André. Não, agora, André, peraí. Todo mundo falar, falando junto. Peraí, fala, Paulo. Deixa eu falar. Então, agora é uma coisa, você ligar a TV que é de graça lá e ver o Big Brother e tal. Agora outra coisa, você ir na livraria e comprar um livro com a ex-BBB, do BBB 3 ainda. Que ela deveria ter lançado na época, ela não vai lançar agora no BBB 10, né? Yeah. É, tem isso também. Ela é 6, não 3. Sei lá. Tem o pezinho de meia. Quem ganhou o Big Brother 3? Alguém sabe? Ah, sei lá. Tem que olhar no Google. Mas ela não vai conseguir. Pera aí, gente. Ô Rodrigo, mas ela não vai conseguir pezinho de meia fazendo livro? Podia fazer um filminho aí sim, fazer um belo meião de futebol. Aí sim. Ah, venhamos e convenhamos. Vendendo não, tem, não tem nenhuma ex-BBB que fez filme ainda, né? Não, tem a Leia Motoguel, mas ela está processando. Não, mas ela não aceitou, ela aceitou? O meu filho, não, ela já fez. Depois você arrependeu. Isso, aí ela está processando a Sexy, que é a produtora, e aí... Ah, não assim, foi par, ou foi par? Não, ainda não. Mas assim que... Não, sério, mas já gravou. E assim que for. Eu quero ver uma que vendeu. Ainda, por enquanto, ainda só aquele vídeo da Sabrina com o Domini no edredom que tem no YouTube. Você viu que agora é moda? Por exemplo, teve uma que foi. É, como é que se diz? Aquela da Xuxa lá, eu nem sei como é que é o nome. Qual? É... Marlene Matos. Paquita, foi Paquita da Xuxa que ninguém nem sabe que foi Paquita da Xuxa. Aí ela lança essa modinha. Nossa, velho. Aquela... Gravou um filme, é a ex-Paquita. Paquita, ah, mas do... aquela lá com os peitos vesgos tem coragem, viu? Aí tem um cara que gravou. Não, tem um cara que gravou o filme com a Xuxa lá do tempo do EPA, né? Aí apareceu, o filme aqui não sei o quê. Aí fulano gravou. Puta, é tanta coisa velha, né? Agora, por falar em filminho, a Vivi Fernandes, eu vou te falar, viu? Ela cospe no prato que comeu. Porque vai a Vivi empolgar. E também a irmã, né, que tá entrando. Vocês esqueceram de falar isso, cara. A irmã, separado. Rapaz, a irmã é hardcore. A irmã é hardcore. Você viu o videozinho no Xvideos? Tem, no Xvideos.com. Silveirinha deu a dica do site lá, é, né? É, o Xvideos tem um... Eu já acessava esse site. Opa! Manda o link pra mim aí, alguém puder. É, calma, pera aí. Vamos terminar a gravação aí, depois você vê, que aí você se concentra direito. Olha só, eu fico pensando o que passa na cabeça do Pastor Gonzalez lá, o produtor, que bota a Vivi Fernandes junto com o Jamil, mas a entrevista fica toda torta, não fica? Não tem como entrevistar ninguém? Não, aí o Jamil fica todo apagado, né? Não, aí fala de sacanagem, de putaria, aí o Jamil agora canta... Agora canta uma chefe. Aí depois vem o Fininho, agora é Zelaquete e 6ix9ine, né? Uma confusão. Esse é o kit da Osmose. Olha só, vamos continuar para falar do programa da TV. Alguém quer falar da entrevista da Julie Paniquete? Eu acho que quando é entrevista de gente de casa, assim, um Paniquete, um integrante novo, eu acho que eles se soltam um pouquinho, não é verdade? Depende da pessoa, né? Igual o Bola lá falando que quando ela entrou, que ela fica de costa, que o pessoal fica reparando, que até um belo de um pandeiro. Eu acho que o papo rente é papo informal, gostoso. Contra ele. E ela fazendo. E ela fazendo o Mario Bros, eu acho que fica bonitinho, não fica de princesinha? É bonitinho, mas eu sabe o que eu não gosto no Bros? É que tampa. Ah, o talento dela, se eles dão uma tampadinha aí, não dá. Pois é, rapaz, mas estamos é agora... É Brasília, né? Por isso, Jonathan, só uma parte aí que eu, a minha tese, eu continuo insistindo naquelas teorias, né? Eu acho que o programa Pânico é tão bom, tão bacana e tal, a gente gosta tanto que a gente... Eu acho que não seria nada mal se tivessem duas edições, com as edições que o que não puder entrar num... entrar em outro horário, né? O Pânico é proibidão. Na edição da sexta seria sensacional. Que nem o André falou, na edição da sexta entraria meia-noite sem as tardes. Sem... Entendeu? Na íntegra. Então, já pensou? Pânico proibidão, né? E o normal. Mas não iam gravar dois programas. Aproveitar o que não pode passar no horário familiar. É verdade. Realmente. Não seria constrangedor. Olha, então encerrado o Pânico da Rádio, vamos agora falar do Pânico na TV. Mas também teria um porém, né? O Paulo ia aparecer peladão lá na. Peraí, agora vamos. Mas eu não queria ver, não. Sem tarjo, bola deve ser coisa ridícula. Tem diferença. Você não queria ver? Você é preconceito, tem. O Rabin que eu fiquei esperando pra ver sem nada não apareceu, você queria ver o bola? André, não, mas e as mulheradas estavam elogiando bola. Peraí, gente, peraí, tá, o pessoal tá conversando aí, tá uma confusão. Peraí, gente, vamos falar agora do Pânico na TV, vamos explanar um pouco sobre os quadros e os últimos programas. Eu vou deixar livre aqui também para quem quiser falar a respeito de um quadro específico, um tema, uma coisa que aconteceu. Eu acho que irrelevante mesmo dos últimos programas, porque o último Panicast que foi publicado foi no dia 1º de maio. É o Wolverine, né, que a Sabrina encontrou com ele de novo lá. O Stallone, né, também, né, que não deu certo. Aí, sim, ó. O Stallone que não deu. E o que acontece é... O meu estado do Paraná, me perdi agora. Então, meu estado do Paraná! Oi, pode falar. Deixa eu fazer um comentário inscrito, que a idade já tá batendo a porta já. Diga. Eu fiz o Pânico com os meus filhos. Um de 4 e outro de 11 anos. Certo. E vejo um motivo pra ficar censurando o programa mesmo, porque hoje em dia é tudo tão público, né? Mas enfim, quando chega naquele programa da Rádio Peão, eu obrigatoriamente tenho que tirar daquele público daquele canal, gente. Não tem condição. Eu acho que assim, é um assunto banal, todo mundo fala de sexo, ninguém, acho que não tem tentadores, é legal, é divertido, beleza. Mas aquilo eu acho muito pesado, eu acho muito baixo, muito ridículo. Então o cara entra lá e fala, ah, tem que fazer posição macaquinha. Porra, se toca, gente. Né? Aí você vê aquele tiozinho com a cara mal acabado, sabe? Me falando aqui, o broxo tá com ele, pai. Mas é os peão mesmo, é peão mesmo. Ali. Onde que é isso, gente? Onde que é isso? Peão. Ó. Eu já trabalhei em obra, eu sei como é que é isso aí. É desse jeito pra ter obra. Eu tenho vontade de viver até quando eu vejo aquele quadro. Rodri, mas o asco que você sente é de imaginar aqueles caras fazendo aquelas coisas, né, não? Não, é que tá. Se o Janetinho falar pra mim aquilo também, tipo, não vai ser muito legal, tal, porque eu acho que existem formas de você falar e abordar, e você sabe que eu não sou cheia de frescura e fedora pra esse assunto, não sou mesmo. Mas é que a forma como eles abordam, eu acho muito escrachada. Mas aí, nem é tanto por mim, é mais pelos meus filhos. Porque eu não censuro nada no meu programa, quer ver a bunda da Júlia, quer, porra, não ligo. Mas aquele quadro me incomoda. Porque aí, outro dia, meu filhinho chegou pra mim de 4 anos, mãe, quer se transar? Falei, porra, o que eu vou falar? Aí já então, começou a fazer algumas perguntas. Que, não dá pra eu assistir com ele. É um quadro que eu tenho que mostrar. E realmente, ver aquele tiozinho triste, falando de sexo, vai perder. Na bundinha, né? Na bundinha. Onde é que é isso, do velho falando? É um quadro, André, que tem no Pânico, chama Pergunte ao Peão. Você nunca viu? O locutor fala que assiste o programa, mas ele não assiste. Ele falou que essa semana o Bola não tinha beijado. E o Bola beijou. Eu vi o programa hoje no YouTube. Você falou que o Bola não tinha beijado. O Bola beijou. Agora o Bola tem filho de Mulher Maravilha, hein? Ó, eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que eu já disse isso. O Bola, esse ano, não sei se vocês concordam comigo, ele tá pagando todos os pecados da vida dele. Esse ano pegaram bola pra Cristo, viu? Não, é que nem eu falei, na rádio eles zoam os ouvintes que nem bonito, né? Mas na TV eles se lascam, bonito também. Aqui, mas uma coisa é o seguinte, bola quando... É do ano. Aqui, quando tinha aquelas provas com as panquetes, as panquetes enrolavam demais, então o que acontece? O bola ele reclama, mas ele faz. Ele vem, não sei o que, mas ele faz. Não fica aquela enrolação, entendeu? Igual quando os paniquetes também era engraçado, que eu gosto... É sangue, né? Eu gosto é da gritaria que o bola arruma, dele ser ranzinza, que ele vai, meu, vai logo, vai! Começa a dar uns berrão, sabe? Aquele canteiro do carro, no dia que o Magela dirigiu... O Nossa! Bolinha, o carro! Muito da hora. Vai devagar e o cara já saia arrancado. Ele dá um tapa no capô do carro. Oh, oh. Esse oh, oh. Agora eu espero que, não sei, até o fim do ano, um dia aí, desinverta e ele faça alguma sacanagem com bolinha também. Porque, pô, o cara é de falar, viu? O cara é carrasco, rapaz. E aí, isso é engraçado. Robert, né? Realmente, como você disse, o Bola está sendo destaque, porque o Bola, eu assim, do Pânico, que eu mais gosto é do Emílio e o Bola, que eu acho que não, são a essência agora, do programa. Fazendo assim, uma rápida retrospectiva, vocês lembram do Bola no começo do programa da TV, como é que era? E agora, como é que ele tá? É, um belo... Antigamente, né, ele se vestia lá e não conseguia imitar nada e tal. Ele mesmo falava, não sei fazer essa porra, não. Hoje não, hoje o cara tá sendo destaque do programa. Aí, Paulo, agora é sério, Jonas, André, Adri, Eduardo, Marcelo, Paulo e eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês achavam daquele quadro do Sachala e o Sirius? Ah, eu acho sensacional. Eu tenho saudade. Outro dia eu falei pro Emílio no Twitter, eu falei, e o Sachala e o Cirilo, quando é que volta aí, vovô? Quando é que você vai fazer participação de novo? Porra. É que ele falou. Saudade. Era muito da hora. Respondeu, né? Não, deu uma agada, né? E bom também, o Emílio, quando ele faz qualquer coisa, ele não é ator e tal, ele é radialista, mas o Emílio, ele fica muito engraçado porque ele começa a rir no meio, e ele é ele mesmo. E igual não, também... Você lembra do Chachala, e o Cirilo, quando teve a música, assim, incidental, no meio? Eu nem lembro que música que era, só que ficou muito engraçado aquilo, cara. Não, e outra coisa que o Emílio também fez, que foi muito bom, o Jornal ao Contrário também, né? Não, era isso que eu ia comentar agora. Jornal ao Contrário. Eu acho que o Jornal ao Contrário é uma espécie de unanimidade. Até quem não gosta do Pânico gostava do quadro, poxa. Ok, eu não gosto. Não? Não é por causa do Edu. É a rixa pessoal. Não era fazer do. Eu não gosto, eu acho. Eu tô quadrinho também, eu também gosto. Eu nem cabeça, eu tava surdo. Tô com você, Tri, tô com você. Ah, mas o Emílio. Você acha que tem graça, Tri? Eu acho que não tem graça. Eu, na minha opinião, não é que eu não achava assim. Eu acho que. Não tinha noção nenhuma, não sei se esse, eu acho que esse era o objetivo, né? O Jornal ao Contrário, não tinha noção nenhuma. Aí que tá, eu acho que tem que ser um quadro que prenda a sua atenção. Aquele era um quadro que a gente fazia tirar do canal rapidamente. O objetivo do jornal, Dri, não era ter mensagens subliminares? Não, um subtexto com o que eles falavam? Eu não sei porque eu não tinha paciência de ficar assistindo até o final, então não posso te falar. Eu assisti uma vez, na segunda eu já tava sem saco pra assistir. Não gosto, pra mim é um quadro de ópera e que foi embora, eu nem percebi que tinha acabado de tão tempo que era. Não, mas eu dei ênfase no Jornal ao Contrário, porque assim, eu sou muito fã do Emílio e as poucas atuações que ele fez eu gostei, porque assim, você vê que o cara, ele sai do pedestal de âncora pra fazer parte da equipe e também fazer quadros, esquetes, entendeu? Uhum. O dia que ele prendeu lá o Chachala lá e o Cirilo prendeu lá a cueca lá do cara, ela tava fazendo lá teste lá, meu irmão, aquele dia eu ri muito. Ficou um fio cheiroso, velho. Nossa. Subindo no guincho. Nossa. Aquilo era bom demais, aquilo eu gostava. E no dia que eles pegaram os transeuntes lá na calçada na frente de um restaurante e uns pratos caros com suco e bebida e vinho e sobremesa bateu no liquidificador e o carioca ficava... Não, e agora vocês lembram no começo do programa e tal que eles tinham... Era ele e o Bola ia na porta da fila do cinema pra falar o fim do filme? É. Nossa. Isso eu adorava. Bom. Que o carioca tava com medo. Eu não lembro se era se era pra pular num trampolim, eu não lembro muito bem. Que o Carioca, oi, Emílio, tá muito ótimo aqui, que não sei o que, tá ficando muito bem. A parte mas muito bacana. Eu era um quadro que eu queria que voltasse. Honestamente, era um quadro que eu queria que voltasse muito. Não sei a opinião da mesa. É, eu também gostava bastante. Mas, né? Já ele deve aparecer no momento 5 anos ali, hein? Vocês podem notar o seguinte, o Pânico não tem a como é que chama? Eles só criam quadros novos, eles não repetem nada, entendeu? Então, realmente, eu acho que vai ficar só na memória. Só os mandamentos dos antigos. Só que assim. Aí é que é uma coisa interessante que o André falou. É isso que faz os ouvintes, os telespectadores, se prender ao Pânico. Porque é aquela coisa nova, é isso que atrai o ouvinte ou o telespectador. As tendências, né? As tendências novas. Então, eu quero dizer assim. Aí, tem quadro que eles tiram do ar e deveria ficar um pouco mais. Já tem outros que já deveria ter saído. Tô gravando, já tô saindo. Peraí, só um minuto. Já tô saindo. Peraí, chama sua mãe aí pra conversar com a gente. Bota ela aí no paniquete. Ah, já tô saindo. Peraí. Ai, aí beleza. Fala, Paulo. Não, então, tem quadro que deveria ficar um pouquinho. Tem quadro que deveria ficar um pouco mais. E tem quadro que já deveria ter saído há faz tempo. Como qual, por exemplo? É o momento M.O. Winehouse. Muito chato. Não, é muito bom. Ô, gente, só um minutinho. Vai lá, André. Obrigado. Ô, gente, o negócio é o seguinte: eu tenho agora o compromisso. Estou agora fazendo um personal trainer para ficar com o cu perfeito. Então, deixo um abraço, um beijo no coração de cada um. E até o mês que vem, né, seu Jonatas? E vê se aparece aí. Ou quadri, né? Você tem que comer a quadri também, né? Um abraço. Já precisa. Um abraço. Minha amiga, irmã, um abraço para você, Adri. Oi. Valeu. Deus te abençoe. Tchau. Deus te ilumine. Amém. Vai, tchau. Tchau, vai te catar. Parabéns pela alegria, parabéns aqui, pelo. Mas é o Paulo, é o que você diz. Você não gosta do momento, é meu não, House, é. A Adri gosta. Gente não gosta. Mas aí, gosta aí que tá o um negócio. O Pânico, como tem muitos integrantes e muitos quadros, você não vai gostar de tudo, entendeu? Não, mas é o que eu digo, é o que eu digo. Tem outros quadros que eu acho que nem a gente tava lembrando agora. Todo mundo aqui gostava do Cisco Xarala lá do Xaxala. É, Xaxala. Então, só que saiu do ar, pô. Podia, tudo bem, não precisava vir todo domingo, mas podia vir esporadicamente aí, cada domingo vir, o Emílio lá fazer uma materinha, né? Tava legal. Eu tenho um adendo a fazer sobre isso. Trocar com o Emílio House. House. Peraí, meu, ô louco, brincadeira, essa fera, mais do que nunca. Fala aí, Dri. Ô louco. É, essa parte, que agora o Pânico, ele tem um cronograma que a gente já assiste toda semana, já consegue perceber. Então aí agora mostra lá, mostrou o Caetano caindo lá, que foi sensacional. Aí depois vem aquele quadro sem noção que termina no ponto alto, que é o Bola, né? Agora estão testando o Ceará como pessoa, personagem bom, surpresa, né? Essas muito bom, o tá falando aquilo, perguntando, ah, por que o jogador vira técnico? Ah, pra comer puta que nem você. Foi sensacional, eu adorei. E aí tem aquela faixa que chama atenção do programa, tem a Amy, tem o Mário. Eu acho aquele que pra mim é a melhor parte do programa, que é sério mesmo. Acho muito bom. É. Vocês acham do Super Mario? Eu gosto. Me remete. Ah, só que o Super Mario tá só se ferrando, né? Por isso que é legal. É, um anãozinho. Tá faltando o Luigi, princesa. Hein? Aí tem um anãozinho, aí diminui, aí pega o cogumelo e fica grande, e entra no canto. Eles têm que fazer outros games também, né? Aí. Faz o Zelda, aí eu morro. Fazer um Sonic. Não, não. Fazer, não, e a Maliza, que voltou domingo. A Maliza é chata. A Maliza é chata. Muito então, chata. E voltou domingo. Fala, nossa, Rodrigo, o que tinha que fazer? Esse Assusta Silvio também não tô gostando, não. Tem que fazer CS. Sim, pode. Tem que fazer o quê? CS? Ouro? Ó, CS também. Pouco sangue vai ter, né? Sanguinário. Counter-Strike. Coisa de paintball. Counter-Strike, como se fosse polícia e ladrão. Não. Eu que tô perguntando é que quadro é esse que eu desconheço. Qual quadro? É Assusta Silvio Santos, o Ceará. Deixa eu explicar. Não, Dri, a gente tava falando aqui a respeito do quadro do Super Mario, certo? Não, mas não é isso. Ela quer saber do Assusta Silvio. Legal, tô sabendo bastante. É o Ceará, mais um. Não, é, você lembra que a Maísa se assustou com o menininho lá no programa? Sim, o episódio do Silvio. É que arrumaram agora um anão e o Silvio Santos sai na rua, num provador de loja, coisa, e aparece do nada com esse cara fantasiado dando susto nas pessoas. Usaram esse anão na Silvio, né? Mesmo que Silvio, usaram o anão. É, então, domingo agora eu assisti e não vi esse quadro, porque eu vi foi durante a entrevista que eu falei que esse ano eu não vi sem graça. Mas esse que você tá falando deve ter passado semana passada e eu não tava em casa. É, acho que foi. Mas de qualquer forma eles usaram esse anão na festa dos Vesgo e Silvio, que ficou chato, né? Então, é legal, assim, ó, que nem falam, o primeiro, segundo, terceiro é legal, mas quando passa pro quarto, quinto, aí já enche o saco. Enjoa, perde a graça, né, Eduardo? Uhum. É isso aí. Tá falando bastante. Acho que eles estavam sem piada. Eduardo tá sobre efeito de analgésicos. Ele tá caindo no teclado essas horas. Aqui, e o José Toalha, é o Senna ou não é Senna? Você que faz o José Toalha... É, falaram pra mim aí que é o Senna. Aliás, sabe quem falaram que o Senna faz? A M do M.O.M. House. Eu tô apaixonada pelo cara que faz a M, viu? Então, falaram que era o Senna. Não sou eu, é o amigo do Emílio que encontra na Academia de Ginástica do Christian Pior. Menino bonito, hein? Tem uma menina aqui de Porto Alegre, Amanda de Porto Alegre, aqui, ela tem o MSN desse cara aí. É mesmo? Eu não quero, mas porra, tudo de bom aquele cara. Eu achei o Orkut desse rapaz aí, depois eu te passo. Oi, amigo. Tá aí. Tô brincando, eu não quero. Não? Ah, tem um outro Orkut também de um rapaz da TV Cultura, eu te passo. É o da TV Cultura, eu tô ligado. Aqui, olha só. Passa o Twitter dele, ô Jô. É, passar o twist. Deixa o rapaz da TV Cultura aqui, assim ele já não gosta muito de vocês. Olha só, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Dri, muito prazer, muito obrigado. É sempre um prazer a sua presença. Eduardo, que não falou muito, Mocena, Paulo, Rodrigo, você quer deixar uma mensagem aí, Dri, um recadinho, muito tempo que você não participa? Só queria deixar um beijo pra Ingrid, saudade. Samir, né, que manda beijo pra você direto, né? Peraí que vai chegar a sua vez, Cena. Fica quieto. Pro Leandro, pro rapaz da TV Cultura. E pra mim, Dri? Tentando limpar minha barra, né? Pra então espero que a gravação esteja tudo ok para esse podcast ser publicado. Se os ouvintes estiverem ouvindo, né? Que o ouvinte ouve e o telespectador assiste, não é verdade? Então, aí se estiverem ouvindo é porque deu tudo certo, a gravação, a edição, então vamos agradecer a Jeová Jiré. Eduardo, você que falou bastante, quer deixar um recado, uma mensagem, um e-mail, um Twitter, um link? Só queria falar que o Carioca é o vez eu entrar, eu falo mais. Beleza, muito obrigado. Até pra agradecer, o cara falou bastante. É, Marcelo de Sena. Seu Jonatas, tomara que vocês bem nessa sessão de festas juninas, né? Que você vai também trabalhar nesse meio, né? É, muita canjica, muito quentão, e o pau de sebo. O governador da Serra já proibiu quentão nas festas juninas de escolas aqui em São Paulo. No estado mesmo? Inteiro. Tá bonito. Então, isso é um recadinho, Senna? Já aviso que não tenho Twitter, já vou avisando bem claro. Vai fazer nós vamos fazer um. A Dri vai te ajudar. Eu vou te ajudar, Senna. Eu te assessoro todo dia. A gente fica batendo papo mesmo. Então, mensagem, Senna, rápido. E a outra mensagem é que vocês têm que ficar de olho no meu blog, né? E também no site Arte da Bola, que tem algumas novidades que estão sendo colocadas aos poucos. E a coluna da Arte da Bola no blog, que é sucesso. Só que eu não estou colocando ultimamente, que os assuntos estão bastante puxados. Então tem que selecionar muito bem. Tá certo, mas sua coluna é igual o Panicast, qualquer hora aparece, não é verdade? Opa! Ou coluna de interativa, como foi a da Capetinha, né? Que não tem que saber. É verdade, sempre que quiser fazer uma postagem, como diria Henrique Cristo, fica à vontade. É, Paulinho. Opa, então você vai mandar abraço para os demais que não apareceram, né? Beleza. Peraí, já passou a cabeça. Eu queria dar o meu twist, né? Qual que é o seu twist? É, Paulo Salve, né? twitter.com/PauloSalve. Queria fazer uma pergunta pra você, Jonas. Sim, pois não, diga. Tô lançando a questão aí. É verdade que o Ronaldo não pode mais cortar o cabelo? Ô, que negócio é esse que eu não entendi? Eu tô por fora. O que é esse negócio que Ronaldo não pode cortar o cabelo? Perdeu a piadinha, Não, eu sei que é uma piadinha lá da Marília, Gabriela, do não sei o quê, das contas, mas eu não assisti, eu tô trabalhando no horário lazarento, que é de 19 até 1 da madrugada. Quarta então. Noturno, você tá trabalhando. Entendeu? Então não tem como... Mas deixei, então beleza. Tá, depois você vê aí, você vai entender. Stand-up. Stand-up do Paulinho, salve. E o Rodrigo Nasky... É o novo tipo de ouvinte stand-up. É, ouvinte stand-up. E o Rodrigo Nasky, que apareceu agora, né, de repente, lá do Twist, quer deixar um recado. Quero deixar um abraço gostoso a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço para o Adri, o Eduardo, o Sam, o Paulo, o André, que saiu, beijo gostoso. E uma mensagem, pode deixar, João? Pode, fique à vontade. O amor é um dos sentimentos mais importantes que o ser humano tem. Putz, não gostou? Só. Eu rap e você bronze. Completamente maluco. Que maravilha. E eu Barzinho quero radiofone. Você pode apertar o stop aí. Botão. Olha, então é isso. Quando você tiver o seu programa. Aqui, olha só, eu quero deixar um abraço aí aos companheiro o Marco Aurélio, o Samir, toda a galera, o Leandro Rezende, Cebolinha, Palestra, saudade do Palestra, hein? Palestra Itália, saudade do Carioca, hein? É, esse Palestra, eu vou te contar, viu, tá lá reformando o AP dele. Tô suspeitando que esse... Saudade dele. Tô suspeitando que esse... Você viu... O financiamento lá é na Minha Casa Minha Vida, que demora pra sair, tem que apresentar o documento. Você viu o Emílio ficando veaco com palestra lá no programa? Eu vi, rapaz. Eu te conheço. Não, parece aquela vozinha de cara de departamento de vendas. E aí, Emílio, vamos achar um comercial. Uma pessoa que me lembrou aqui agora, e eu peço perdão pra todas as pessoas, eu esqueci de dar o meu tweet, como diz Jonas Andrione. Diga, Rodrigo. O Rodrigo Nasce. Rodrigo Nasky. www.twitter.com/RodrigoNasky. Pode me acessar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, falou bastante. Calma. Beleza, aí, que tá fácil pra saber. Pra e Rodrigo, o Cebola mandou um abraço. O Nasky tá fácil. Peraí, acabou. Ele tá te ajudando nos vídeos, né? Não, olha, é isso mesmo. Ó, e pra a música de encerramento que vamos ouvir agora é uma música que eu achei por acaso, que eu não sei, eu vou colocar ela de encerramento do Panicast, que eu fiquei muito emocionado de ter achado essa música, que eu nunca, de anos de mexer na internet, eu nunca tinha achado ela, que é uma musiquinha do Chaves, que é aquela Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena, só que é original em espanhol, tá, para aí você conferir, ok? Pra sair a espanhol, né? Abraço e tudo de bom! Tchau! Gosta de espanhol, Tchau! Quero ver outra vez... Alô, gostaria de falar com o Rubim? Rubim? Telefone! Panicast! Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas. No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño. Siempre soy el que ha sido, no me pagues con un desengaño, mira negra, me harías mucho daño. Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza, tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño. Funny guest.